Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as características de médiums. Entendeu, tio? Tem gente que acha que o médium tem que ser beato. Às vezes pode parecer que eu tô falando igual um preto velho, porque a vovó Catarina tá do meu lado, tá? Então pode ser que misture. A brincadeira que o tio Pedro fez agora, ele foi intuído a fazer por mim. Fui eu que botei na cabeça dele. Falei de propósito. Ele foi inspirado, ele entrou na minha intrusão psíquica. Eu vou explicar. As pessoas acham que os médiums, se eu chamar vocês de meus filhos, não sou eu não, é a vovó Catarina que tá pertinho. Eu não vou chamar ninguém de filho, eu sou filha. As pessoas acham que os médiums, eles têm que ser beato assim, tem que ter aquela postura religiosa, não pode falar certas coisas e tudo mais. Não é nada disso, gente. Vocês têm que ser quem vocês são. Vocês não podem fingir, ficar fingindo uma coisa que vocês não são, porque aí isso é mentira. Aí é hipocrisia. Vocês têm que mostrar quem vocês são. E as pessoas aqui da Terra têm mania de fazer de alguém estereótipo. Por exemplo, as pessoas acham que os médiums têm que ser tudo igual o Chico Xavier. Não tem nada a ver, gente. Cada um tem um jeito de ser. Entendeu, gente? Tem um monte de espírita que se faz de santinho. Qualquer coisinha quer orar, quer dizer que a pessoa está carregada e tudo mais. Mas quando você contraria eles, eles entram em fúria. Então, gente, ficar dando uma de santinho, não posso falar isso, não posso falar aquilo, tem que ficar naquela postura religiosa, isso é bobeira. Tem que fazer brincadeira, tem que dançar, tem que fazer umas brincadeiras. Por exemplo, quando o tio Pedro falou da Detsu que ela era bonitona, que ele falou assim, vou pegar ela, é brincadeira. Claro, ele respeita ela. Ela tem muita autoridade no plano espiritual, sabe, gente? Ela é a mãezona dele, mãezona de cabeça. E ela já conhece muito bem, né, quem é. Então, tem que ser assim. O tio Pedro, ele é filho de Ogum, sabe? E o filho de Ogum, ele é sincero. E ele fala mesmo tudo que tem que falar, sabe, gente? O filho de Ogum é assim, mas o orixá Ogum, ele é luz, ele é amor. Então o médium, por exemplo, tem médium que fala assim, eu sou grosseiro, eu sou grosseirão, porque eu sou filho de Ogum. Não tem nada a ver, não é o Ogum que é grosseirão, é o médium que é grosseiro, porque o Ogum não é grosseiro. Ogum é um orixá de luz. Ele fala com autoridade como um guerreiro do Senhor, mas ele não é grosseiro, ele é amoroso. Quando o médium fala assim, eu sou filho de Iansã ou filha de Iansã, então eu não levo desaforo para casa. Gente, como é que pode isso, não levar desaforo para casa? Tem que ter humildade. Isso daí é você rebater. A pessoa manda uma coisa para você e você diz que não leva desaforo para casa e rebate, isso não é coisa de Jesus. Então não é a Yansan que é assim, é a pessoa que é assim. Entendeu, gente? Porque todos os orixás, tá? Todos os espíritos que sintonizam com cada vibração orixá, eles têm os seus arquétipos, mas eles são todos amor. Eles são de Deus. Então, quem é de Deus, um orixá de Deus, não vai agir dessa forma. Então, vamos desconstruir esse negócio de que Eu sou filho de orixá tal, então eu sou assim. Eu sou filho de orixá tal, então eu sou nervoso. Eu sou filho de orixá tal, então eu sou mulherengo. Eu sou filho de orixá tal, então eu sou grosseirão e agressivo. Que orixá que é agressivo, gente? Que orixá é esse? Então não é de Deus. Se o orixá é pura luz, se é uma vibração que vem de Deus, se é um espírito que representa aquela vibração que é de Deus. O cabelo já tinha, deixa eu pegar o seu cabelo. O cabelo da tia parece dos índios lá de Aruanda. Das índias de Aruanda. Tá igualzinho o cabelinho das índiazinhas lá de Aruanda. A gente tem um cabelo bonito assim, lisão, bonitão, assim. Pronto. Então, gente, o médium, ele não pode ficar, a não ser que ele tenha essa característica, né, gente? Mas ele não precisa ter essa postura de santinho, entendeu, gente? As pessoas têm que expandir o seu campo de visão, abrir, sair dessa... dessas manias religiosas, de que as pessoas criam estereótipos, que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, entendeu? E não é assim, tá bom? Porque, eu vou falar bonito agora, tia, posso falar? Tá. Os pensamentos não tem como esconder, né? A pessoa às vezes age de uma forma e os pensamentos são outros. Então, quando os pensamentos das pessoas se deslocam além dos limites vibratórios do seu corpo mental, aí é que a gente vê quem elas são, porque não tem como esconder os pensamentos da gente, são todos permeáveis. Mas querer esse que fala difícil. Ele não fala assim. Ele só come doce. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Nós vamos desconstruir todo esse sistema de crença que vocês construíram. Foram vocês que construíram isso. De que ele tem que agir assim, assim, assim. São regras que o homem criou. São regras doutrinárias. Crenças limitantes. Nós vamos desconstruir tudo isso, tia Michele. Entendeu? Então, gente, vamos tirar esses estereótipos que foram criados. Tem gente que a gente tem que ir um pouco mais devagar. Tem gente que vai perdendo essas coisas devagar e a gente entende isso. Então a gente vai indo devagar. Tem lugares que a gente tem que falar de acordo com o que a pessoa aceita e com a forma que ela gosta de falar. Porque senão nós podemos não ser aceitos. Então a gente fala da forma que elas aceitam, né? Da forma que elas entendem, de acordo com o nível de alcance de cada um e de acordo com o adiantamento evolutivo de cada um. Porque, por exemplo, a gente não pode falar que nem a gente fala com uma criança de 5 anos com alguém que tem 40. E a gente não pode falar da forma que alguém que tem 40 com uma criança de 5 anos. Com cada um a gente fala de uma forma de acordo com o seu adiantamento intelectual, moral, filosófico, evolutivo. Entendeu, gente? A gente não pode humilhar ninguém e também não pode sacrificar as consciências de ninguém. Aqui o pessoal tem a consciência aberta, expandida, então a gente pode falar abertamente. Quando a tia Detsu veio, Pedro, que botou a música, primeiro ela veio como ela é. Você viu que ele ficou todo estufado assim? Era ela que já estava nele. Aí depois ela foi se curvando e virou uma pretinha velha. Ela é um membro da grande fraternidade branca, veio como ela é, o tio Pedro viu, a tia Detsu, que é muito bonita. Aí depois ela foi se curvando, ela foi, eu vou falar também assim, ela foi trocando de vestes. ela influenciou nas partículas e nas células astrais do seu perispírito e transfigurou a sua forma psicossomática para uma preta velha e entrou numa roupagem. É assim que ela se manifesta nos centros de Umbanda e alguns centros espírita que aceita as mães velhas e os pretos velhos. É assim que ela se manifesta. E a tia Detsu também se manifesta como uma pomba gira, tia. Ela trabalha como pomba gira. É a roupagem. Aí ela vai falar daquele jeito. É assim que funciona. Entendeu, gente? Ela está na igreja evangélica também. Trabalha na igreja evangélica. Também trabalha na igreja evangélica. Só que quando ela aparece para o irmãozinho, ela não aparece com a aparência feminina, ela aparece com a aparência de um barão. Porque na cabeça deles, os anjos têm tudo que ser masculino, aparência masculina. Então, ela aparece para eles da forma que eles aceitam. Entendeu, tia? E o tio Pedro não sabia disso. Eu falei. O tio Pedro não vem da igreja evangélica. Tio Pedro não vem de religião nenhuma, né? Tio Pedro vem da religião da pegação. Né, tio? É. Aí, então, é assim que funciona, entendeu, gente? Então, aqui tá muito bonito. Olha, tia, aqui tá muito bonito. Vocês têm que continuar assim nessa vibração que vocês estão, entendeu? Continua nessa vibração, vocês têm que estar unidos, vocês têm que ser amiguinho, continuar assim, tem que se policiar, tem que ser educado um com o outro, não pode falar mal do outro, senão os espíritos ruins, eles entram, os zombeteiros, os espíritos que gostam de colocar a casa em desordem, e elevar sempre a vibração, porque se a sua vibração baixar, você entra em sintonia com esses espíritos. E aí eles vão ficar intuindo vocês a um monte de besteira, porque você entrou no mesmo padrão vibratório que eles. Isso é lei do universo, e os mentores, os benfeitores não vão impedir não, eles vão deixar. Você entrou no mesmo padrão vibratório deles, suas formas, pensamento, é tudo fedorenta, é matéria mental tóxica, você está criando um monte de miasma na sua aura, e aí fica difícil, porque eles vão jogando um monte de forma, pensamento negativa em cima da sua cabeça, do seu chakra coronário. E aí vai criando um casulo de um monte de forma pensamento negativa, e quando vê, em cima da sua cabeça é puras trevas. Aí você já está dominado por todas essas formas pensamento negativo. Aí você fica influenciado por isso, e depois, para modificar, você tem que se esforçar para tirar. É chato para tirar depois. Então, você viu que a vibração caiu? Faz oração. Ou então bota uma musiquinha bonita. Essas músicas evangélicas aqui que tocou, elas são muito fortes. Elas conectam. Viu como é que o tio Pedro se conecta lá em cima com essas músicas? Essas músicas conectam. É rápido a música. Vocês são todos filhos de Deus. Vocês são centelha dele. Então, é facinho de se ligar com ele. É só vocês quererem. Se mantém nessa vibração aí. Você viu que o Cristo, disseram que o Cristo planetário está emanando energia de fraternidade, de amor no planeta? Então, vocês têm que entrar em sintonia com essa energia que ele está manifestando para vocês. Se vocês vibrar no ódio e na raiva, vocês não vão conseguir sentir o que ele está mandando. Vocês não sentem nada, não conseguem. Ele está mandando, e você está fechado para essa energia, você está em outro padrão vibratório. Então, tem que ser assim. E os irmãos, todos unidos de todas as religiões, hein? Todos unidos, todos se amando, se respeitando e trabalhando juntos, porque unidos nós somos muito mais fortes. Sabia? Então, eu vou finalizar, porque vocês têm que terminar, né? Vocês vão fazer os passes, não é isso? Né? Nos nossos irmãos. Tá bom, então. Eu queria ficar mais um pouquinho, né? Eu queria comer uns negocinhos aí, sabe? Mas o tio Pedro não vai deixar eu comer hoje, então, né? Não. Tem o quê? Não, eu não vou comer agora, não, que o tio Pedro... Hoje não pode. Eu vou respeitar o médium. Eu acho melhor eu sair, senão eu vou acabar desrespeitando ele. Há uma penada saindo. Há uma penada desincorporando. Kamehameha. Há uma penada desacoplando do médium. Tchau, tchau.